Sofrência, meu irmão! Achou que eu ia sofrer e chorar quando cê me deixou. Devo te dar parabéns, pois você acertou. Mas toda chuva passa, todo vento se acalma e o meu coração sossegou. Bebezinha, olha agora como é que eu tô. Eu tô bebendo com a mesa lotada de gata e você sofrendo, chorando em casa, ligando, dizendo que está arrependida. Mas eu não te quero nem pra rapariga. Bebendo com a mesa lotada de gata e você sofrendo, chorando em casa, ligando, dizendo que está arrependida. Mas eu não te quero nem pra rapariga. Você quase acabou com a minha vida. Abre o som do paredão que vem aí, os Barões da Pisadinha. Valeu, Roberto e seus teclados. Aqui tem sentimento, menino. Que é isso? Achou que eu ia sofrer e chorar quando cê me deixou. Devo te dar parabéns, pois você acertou. Mas toda chuva passa, todo vento se acalma e o meu coração sossegou. Bebezinha, olha agora como é que eu tô. Eu tô bebendo com a mesa lotada de gata e você sofrendo, chorando em casa, brincando e dizendo que está arrependida. Mas eu não te quero nem pra rapariga. Bebendo com a mesa lotada de gata, você sofrendo, chorando em casa, brincando e dizendo que está arrependida. Mas eu não te quero nem pra rapariga. Você quase acabou com a minha vida. Você quase acabou com a minha vida. Você quase acabou com a minha vida.